Paulinho Boy. Boy. Faz no cover. Essa não covarde. Ladies and gentlemen, welcome. Dixolux Peak the Power. A viagem começa agora. João Tubarão, tá com a gente, beijo, um abraço, hein? Agora eu vou pra esquerda. Olha a velha guarda aqui no Pop Saudade Peso hoje, meu irmão. Obrigado aí, gente. É o Ronilson pintor da área, olha. Que fale do mar, que fale da vida e de Deus, de mim e de você. As consideradas da 25, fechadas com Pop Saudade. Pretende tudo deixar. Ou sendo representada pela Cláudia, olha. Só lhe interessa da vida poder me amar. E morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Que tenha um barco para pescar, olhar ao redor e depois voltar. Que fique bem longe da confusão, da vida agitada, da poluição. E à tarde, quando o sol se for. Oi, seguidores da Saudade, já estão aqui no Pop Saudade Tri. Os seguidores das marcantes do Curiol Tinga. Tanta avenida que o cara se confunde a vez. Pedir, vira a viola e cante uma canção. Alex Fonseca! Perna fina, canela seca. Sacanagem, é sangue bom, dou valor. Meu amigo Alex Fonseca tá aqui recordando, olha. Quem chegou, Popó do Comércio, ele é a Rafa Saudade. Vamos lá, bora, meu irmão. Que só lhe interessa da vida poder me amar e morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Recordando, só no Bob. A Denise adora o Rodrigo. Cadê o grito? Cadê o grito? Esse amor que trago em mim. Que nem saudade a Valéria, né? Eu não sei se é certo. Bora, Denis, bora, Carla. Encontrei o meu jardim em pleno deserto. Olha o casal talento, Naldo, Angínia. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo. Alexandre do Whisky e Alessandra, o casal Top Saudade no Pop Saudade 3D. Cada dia Pop Saudade. O meu sofrimento. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Olha a velha guarda do Pop Saudade, voltando o Joguinho, tá, gente? Sejam todos bem-vindos nessa nova fase. Vamos lá! Fado Gírio, terra firme! Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua. Eu queria dizer que te amo numa canção. Teu amor não vai ser meu, mesmo assim te amo. Não sei como isso aconteceu, mas eu não reclamo. Alex Fonseca, o homem do Sampaio Correia. Eu queria dizer que te amo numa canção. Dia 7 de março, gente, ressaca aí do bloco da equipe Churupita. sábado tem recreio, trem e a carroça. Na oportunidade a gente vai bater o bar. Os parabéns para a nossa magrela aqui do Pop Saudade, a nossa amiga Ádio. Vamos lá, sábado, Ádio. Vamos lá, tá com a gente também a Deise, a Dete, a Apertadinha, e a amiga Nina e o casal viajante, Carrinho e Edilene. Eu queria dizer que te amo numa canção. William Cachorrão, olha a Maurícia, a Iris Ferreira. Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Daqui a pouquinho vamos bater o parabéns pra Dora. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Pop Saudade! Quando tu me vejas queimar, faz em fogo o coração. Música firme, hein? E o meu pensamento voa nesse amor. Só digo vem, Valentina, casal Luiz, essa não covarde. Pois teu corpo para Brito da Pivira, fogo. Rival no Pop, a Kelly, por ali, o nosso casal, Preto e Garbi também, obrigado. Quero me queimar. Passa no cão acima. O teu beijo tem um gosto. O que eu mais quero é gostar. E bora, Magena da TF, bora, Magena. Queimar. Não vai mais se apagar. Pop Saudade 3D. Pois tu és minha. São Pantoja, o homem do povo, a voz da comunidade. Faz em fogo o coração e o meu pensamento voa nesse amor, nessa paixão. Ah, teu corpo tem fogo. Nele eu quero. Olha o garçom Maradona, velha guarda. É, moleque, tem até Santinho, né? O teu beijo tem um gosto. E eu mais quero é gostar. E a chama que queima não vai mais se apagar. Divaldo 3G e a Ana Paula aqui com a gente, sejam bem-vindos também novamente ao Pop, tá bom? São nossos seguidores, estão de volta. A casa é nossa, hein, meu irmão? Vai! Bruno dos Máximos, agora Bruno 3D do Pop Saudade. Bruno e seu amor Sandra dos Covardes 3D. Bora, Gina, saudade. Bora, Lucélia. Tô falando essas duas, olha aí. Tá faltando uma aí. Bora, dog. Ciúme só destrói. Bora, meu filho. Oh, oh, Diane. Daisy e Eliana, 100% as lobas do Pop Saudade 3D. Bora recordando, minha amiga Silvana, aqui também curtindo Pop Saudade, hoje na TF. O sol começa a brilhar e eu sozinho aqui, sempre a esperar você que não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim, vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão. Não ouvi sua voz, tentei te esquecer. Tudo me lembra você, que não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim, vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Nath Pop! E Nath, bora! A noite se foi, o sol começa a brilhar, eu sozinho aqui. Bora, Dayana! É no seu grande amor! Esperar você, que não vem bem pra mim. As uvas do Curiol Tinga já estão aqui no Pop Saudade. Pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você. E não vem bem pra mim, não me deixe triste. Olha o Sejão, caçador de churrasco, e o nosso vereador Balão lá do Curió. Chuma, vai. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz, fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha... Preto e Carmen. O casal Pop 3D. Com um olhar, foi minha primeira vez. Por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda. Olha o Jacaré, o Gleide, também o DJ Paulo aqui com a gente recordando. Olha. Isso é tão natural. Junto, Barão! Não me queira mal. Olha o Ciclope. O Ciclope gostou. Olha. Ai, meu irmão. Eu saí com você para lhe falar de amor. Olha, Janaína. Quando provei seu beijinho. Denise Pop e Dora Pop. Fazendo a Chico no Pop Saudade 3D. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer. Disse apenas com um olhar. Patroa Valéria, também cadê o Quinho de Saudade, rapaz? Galera dos Peladeiros aqui com a gente, muito obrigado, tá, meu irmão? Vamos lá! Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. isso é tão natural. Não me queira mal. Os Peladeiros da Saudade, essa galera é show de bola. Aí o Dog foi trabalhar. Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. Ela fez pra ti, Dog. Ela me enganou e entregou seu amor, amor de um qualquer. Em shows eu apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Brito da vida, ele dá valor no Pop Saudade 3D. Ela gastava lá no cabaré. Rapaz, diz que chifre da Cid. Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. É, William? Daquela entrada eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh. Quanto mais vivo, mais eu lembro de você. Como é o nome dela, cara? Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. Saudade no Pop 3D. Tá chegando a nova. Ele é a Dona Valéria. Esta noite eu vou pra Boemia. Eu quero é beber. Bora, Bilu! Tá na hora das fotos, meu irmão. Eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh. Quanto mais tempo, mais eu lembro de você. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. Denis e Carla, um casal dos Peladeiros da Saudade, no Pop 3D. Luciene, como foi? Sabe quando o cara na real, que não dá mais pra ele, assim, ó. Eu cheguei à conclusão que seu malvado me ama. E só é da boca pra fora. E você diz que me adora. E assim me engana. Bora, Rodrigo! Bora, Berro! Não quero mais viver assim. Pra que tentar me iludir? Bora, Marquinhos, vem assim. Com esse amor. Saudade. Diga, diga que é verdade, que só por piedade. Bora, Dete, das apertadinhas do Bob. Detalhe, gente, apertadinha porque ela só usa roupa apertada. É, Dete. Diga que é verdade, que só por piedade, você vive comigo. Você já do Yanginha, o casal talento no Pop Saudade 3D. Não adianta mais tentar, já me cansei de ser enganado. Amigo Chapa do Camarão Rosa, ao lado do casal Luiz. A gente vai passar por lá, Chapa. Diga que é verdade. Alô, Dicida! Era o seu grande amor. Só por piedade. Sol Confecções. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Deve ser importante. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, a boca do Amazonas. Hoje eu quero sair. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país. Oiapoque é o Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Bora, Maiara, o Gererê das Marcantes. Aí do seguidor, tô escondido aqui no cantinho, né? Obrigado, tá, gente? Estão direto com a gente também aqui no Pop Saudade. A gente só tem que agradecer a preferência. Eu sei que um dia. Marcelo Cão acima. Tá chegando a Valentina aí. E com esse tal de cruzeiro. Empresário Bragança, o rei do açaí da terra firme. Eu vou ter Chicago nos Estados Unidos e volto. Hey! Ha! Eu vou aprender a falar inglês. Já sabe o português. Pop Saudade. 3D. Importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. Olha o dog! Tenho vontade a ser gente, ser grande como um país. Do Oiapoque ao Chuí, eu me orgulho de ser americano do sul. Zinha Saudade, já americano por aqui pelo Pop Saudade 3D. Bora, gira! Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro eu vou. Amigo Mauro dos Motos Barra chegando junto. Bate uma carga do Vestigado, só que bom. Eu vou Vestigado nos Estados Unidos e volto. Chegou! Não acredito em. Aí, garçom, traz o balde de cerveja. Você amigo Decado Barão. Bora, meu irmão! Porque você já mentiu demais pra mim. Você usou e abusou do meu coração. Pela primeira vez lhe digo não. Ronil Subidor! Agora você quer voltar jurando amor. Mas não adianta porque já lhe conheço bem. Você não acreditou. Os amigos da saudade, futebol pelada, fechados com Pop Saudade 3D. E aí? Não deixo mais você brincar comigo. Lhe dei amor e pra você nem fui amigo. Você fez do meu coração o que bem quis. Edilene e Carlinho, só de boa, no Pop Saudade. Casal Viajante também. Ontem esteve com a gente na Vila Campinense, junto com o Casal Talento. Uma festa muito bonita, por debaixo de muita chuva, hein? E a amiga Nath Pop ali. E a amiga Cláudia considerada. Bora, Cláudia! Música. não deixo mais você brincar comigo. Lhe dei amor e pra você nem fui amigo. Marcelo Cão da Pedreira, você, ele no som que ele gosta, Pop Saudade 3. Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Você fez do meu coração o que bem quis. Siga seu rumo e me deixe. Sábado, recreio, domingo, Bonde das Flores. Ser feliz. No meu diário encontrei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor, vive em meu coração e é todinho. Adeção Bretino, dá um chego com o DJ Wanderson, DJ Gargaza. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Eu amo como eu amo. Deus lhe agradeço por ela me amar. Encontrei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor, vive em meu coração e é todinho meu. Toma na TF hoje. Eu chamo. É o Bragança, o rei do açaí, o rei da farinha, o rei das mulheres. Alô, Popó do Comércio, Rafa Saudade. Eu amo. Dani Cabral, ela gosta do Pop Saudade 3D. Deus te agradeço. Ela é a Iris. Por ela me ama. E a Maurícia, minha irmã muito arrona. Eu chamo. Como eu a chamo. Deus te agradeço. William Cachorrão, vai berrão! Porque na minha vida tudo está tão triste. Até o amor que havia em você para mim não mais existe. Eu vivo a chorar e a lamentar, sofrendo tanto. Muito obrigado também a presença hoje, o meu grande amigo Luiz Carlos e também a Sônia, casal lá dos Esperadeiros. Sejam bem-vindos aqui no Pop Saudade, sinta-se a vontade, tá bom? Casal BN Show, os dançarinos do Pop Saudade 3D. Aonde está você? Quem te tens agora? Quem é que lhe conforta com amor? Se às vezes você chora. Casal BN Show, hoje recordando aqui do Pop Saudade, obrigado, hein? Galera de São Chabel, também o Paulo, ele, o seu grande amor. Corrigindo, gente, a Paula e o Sérgio. Eu preciso do seu carinho. Volte, meu amor. Eu já não sei mais viver sozinho. Volte, por favor. Saudade. A maior e melhor tecnologia em shows de saudade de todo o planeta. Hora do caqueado, meu irmão! Cachorros do Guamá. A William, o cachorrão do Guamá, está fechado com Pop Saudade. Deca do Barão! Bora, meu filho, calma. Vamos chegar lá. Bora, bora. Mamãe é antipimã, a véia antisonhão. Pega com o Gixara aqui no meu ouvido, com o Chicope, arrebenta no caquearam, meu irmão. Me falaram. Bora, Chicope, bora. Chicope dos Covardes, do Pop Saudade 3D. Janaína, ela tá fechada com Pop Saudade. É muita onda. Magela, Marcilene, aqui com a gente também, obrigado. Aí, Bilu, dá uma baixada aqui nos veladeiros. Ele vai bater, gente. Volta de novo, Bilu. Fica à vontade, tá bom? Olha quem chegou, Marcelão Turismo. Olha, Marcelão. Os amigos da saudade, olha. Bora, minha enfermeira. Cadê a injeção, hein? Iris, a enfermeira, já está aqui no Pop Saudade. Quero voar. Solange, a Elisângela e também o Naldo, que não é dos covardes, sim dos gaiatos. Vai! Se segue depois, se segue já canto suar. Se segue depois, se segue depois. Olha o Magela, ele é a sua primeira dama ao lado do casal. Popó do Comércio e a Rafa, obrigado aí, meu irmão. Sempre foi, sempre será Pop! Um crepa pra Cabo Verde, um cachete, saudade de tio, fica a terra que eu entretei. é raça fenomenal. E do mal tá sem igual, tá fazendo teu som tá bom. Sinto grande alegria. Estamos em harmonia. Brava vossa santa. Diz o nosso coração. Ela chegou, Nath Pop. Essa gata é sem coração. Do Pop Saudade 3D. Ei, Nath, que horas tem, hein? A hora. Rapaz, cadê a Manuela do Saltinho? Ai, ai, gosto na minha boca, teu gosto fica. Quer cachupa rita com comer na antunita. Ai, pai. João Paraíba, no Pop Saudade. João Tubarão, agora está fechado com Pop Saudade. Não temos nada pra te oferecer, mas nunca vamos se esquecer. Tchau, bem, menino. Show do valor. Bora, bem, João. Saudade. Saudade. Saudade. Saudade de Cabo Verde. Abraçar carinhosamente também o nosso amigo Sebastião Meireles. Ele que, na verdade, hoje está no berço comemorando a data do seu aniversário. Também... A nossa amiga Dora, que tá no berço daqui a pouquinho, a gente vai bater os parabéns, tá bom? As pessoas que, na verdade, comemoraram seu aniversário nessa semana, a gente vai parabenizando mais uma sim! Domingo que vem, do William Cachorrão, é? Chegou no Jabô por aqui com a gente, obrigado, tá bom? Bora, bora, bora, Saltino! A Manuela hoje representando as polêmicas da TF, olha aí. Manuela do Saltinho, agora tá fechada com Pop Saudade. Jogos dessa equipe já rolando aí no telão. Painel de alta definição, meu irmão. Esse aqui, olha aí. Chapa, o rei do camarão rosa da cabanagem. Eu vou passar pra pegar meu camarão, Macu. Esse camarão desde o tempo do Tupinambá, hein, meu irmão? Olá! Alexandre, Alexandre do Whisky e a Valentina que tá chegando. Maurícia Marito Bense já está aqui. Um show de luzes, efeitos visuais, manuseados por quem entende do assunto. Plugados ao verdadeiro som profissional, comandado por quem sabe fazer a onda. Isso sim, é Pop Saudade. Banda 007. Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho. Eita, Rodrigão! Para poder ficar. Denise adora. Oh, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Ei. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Ela nunca te traiu. Cala a boca, pois estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie. Bora, Bruno, bora, Jana. Quero agradecer também ao Bruno pela iniciativa que vem tomando a frente aí dos covardes. Também criando aí as logomarcas, inclusive. Tá bom? Ajudando aí. É meu parceiro Dog, o Gilnaldo. Essa galera que sempre tá no apoio da gente aí. 07. O Dog, principalmente nas redes sociais, meu irmão. É muita onda. Vamos lá! Pensando bem, você é como sempre fala, a nossa maior mídia são vocês. É o nosso público. É isso, gente. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. Bora, Maurício, bora, Danizinha. Agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera, que ela tá livre como um passarinho. Amores novos de Joinville, mais oferece se manter. Tá contigo, baby, alô. Oi, nego. Égua. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui. Quando ele fura olho do fura olho do comércio agora. Tanto que eu te dei e te confiei, mas onde que eu errei, sua ingrata? Elias Batidão. Alô, Ronil Subidor. Alô, Marcelão Turismo, tá aí, meu irmão. Aqui a gente roda. Amizade. Nem mesmo a força do tempo irá destruir. É só emoção entre os amigos, e juntos sempre estaremos pra nos divertir. Com um toque de muita Lucélia, ela gosta de fazer o S. Bora fazer o S, meu irmão. A festa vai rolar. Vamos lá. E no baile da saudade, a gente vai se encontrar pra dançar e tomar gelada. Essa galera. Olha o chapa aí. É demais. Junto com o Barcelão. Vou ficar com os amigos da saudade. Seja onde for, nos quatro cantos de Belém eu vou estar com os amigos da saudade. Os amigos da saudade, futebol pelada, fechados com Pop Saudade 3D. Irá destruir. Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. Atenção, gerente Márcio, chega aí. Você ou o Pretinho? A Pidola. Irá destruir. É só emoção. Alô, Bilu, aqui na mesa dos covardes. Entre os amigos, e juntos sempre estaremos pra nos Marcelão Turismo. Esse é Velha Guarda aqui no Pop Saudade 3D. Pra dançar e tomar gelar. Essa galera é demais. Vou ficar. Deca do Barão, chama o Bastido do Valor. Pro João Tubarão, Dona Branca aqui com a gente, obrigado, tá bom? Seja onde for, nos quatro cantos de Belém eu vou estar, com os amigos da saudade, o debol pelada, nem a força do tempo irá destruir. Banda 007. Com você, uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou. DJ Boca, chefe da guarda aqui da TF. Um abraço, Boca. Chorar, chorar não vou. E o quê? Nem morrer de amor. É pop, é pop, é pop. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejo seu sentir. Atenção, gerente Márcio, atenção, Dalto. Me aperto. Chega aí, meu irmão. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês, em todas eu... Olha o Cajal David, também a Silvana da TF aqui com a gente, obrigado. O amor, não tive professor. Amor, oh, oh, prova de amor. Banda 007. Ah, eu é irmã do meu irmão nessa música. De onda, bora. Se eu despir minha alma, será que ela também te excita? Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis. Sábado, recreio, dia da Lideua, Pop Saudade, a carroça, oportunidade de aniversário da nossa magrela, nossa amiga Ádia, aí da Sabor Mais Coco. Domingo, Ponte das Flores, aniversário do Irã Gachorrão. Bora, Mica pro Monte. Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa, além de Pop Saudade, a maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Brito da Pivira. Marcelo Cão, a Xema, obrigado. É que tem, só de estar com você fico bem. Divaldo, 3D, a primeira dama. Casal Preto e Garmin. Bora, Nath, bora. Se é pra você me usar, o que é que tem? Passa a hora aí. O faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida, mas eu sou o amor da sua cama. Ia, ia. Mas eu sou o amor da sua cama. Esse é moleque doido, ele passa um chifre no asfalto, olha. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. Aí, dog! E pra piorar, tá tocando um modão. Onde é que tu vai passar hoje? Um chifre no asfalto, tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Pop Saudade. Desse copo abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Ou beijando esse copo abraçando. Bora, casal, beijo! Solidão é. Obrigado pela visita hoje, hein? Vocês sabem que a história começou aqui também. A gente tem um carinho muito grande pelo casal Benny Show. E com certeza tem um pop também no coração. Obrigado. Oh, oh, oh. Oh, oh.

facilidade, como diz o ditado. Olha a Diana de Guias, irmãs cametense aqui com a gente, olha. Na escola de mar, o santo desconfia, e logo vem o sufoco. Cava bom demais, facilidade, como diz o ditado. Tudo que é bom dura pouco. Olha demais, o santo desconfia, e logo vem o sufoco. Denis e Carla, um casal dos peladeiros da saudade, no Pop 3D. Eita, só confecções do valor. Mas você ficou com minha ex-amiga, se eu te der uma chance vai fazer de novo. É o Pop. Ah! Essa não, covarde! Para fazer uma sequência diferente hoje da covardia, minha produção, clima bem romântico. Eu quero uma cena bem romântica pro cara chegar junto e descolar a parada de cara, meu irmão, agora. Quero ver! O promotor do bairro do Marco tá com a gente, vamos lá. Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez pra voltar a ser feliz. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, vai trazer. Nosso amigo Ted hoje, recordando aqui do Pop, olha. E pedir ao Senhor que traga de volta o meu amor pra mim outra vez. Valeu, Chapo, rei do camarão rosa. Vai trazer você. Sem você não sou nada, não sou ninguém. Não posso sorrir, não posso estar bem. Todo mundo é feliz, só eu que não sou. Já quero convidar todo mundo no sábado para invadir o recreio de Alandineu. As carteirinhas do Pop Saudade válidas até meia-noite, tá, gente? Pop Saudade é a carroça da saudade lá no recreio. Aí já no domingo é Ponte das Flores, meu irmão. Vamos lá. Fenômeno! Açaí. Açaí. Marcelão Turismo, esse é Velha Guarda aqui no Pop Saudade 3D. Amor, eu preciso encontrar outra vez pra voltar a ser feliz. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. Eu fiz um coração e pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor pra mim outra vez. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. Eu fiz um coração e pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor pra mim outra vez. Outra vez de madrugada eu não consigo te esquecer. Eu queria que a saudade fosse falar com você. Essa música é muito linda, galera. Sem querer te magoei, machuquei teu coração. É que eu não controlei o impulso da minha paixão. Pra quê? Pra te dizer o quanto dói a solidão. Olha a turma aí do trem da saudade, Mineirão, chegando junto. O DJ Leandro Mix, também o DJ Rodrigo. Trem da saudade, dia 2. Dia 3, né? Dia 3 aqui do Badaldinho, no trem da saudade, pela primeira vez. É. Olha só o que estou. Foi só sofrimento. É bom, saudade. E a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração. Volta, amor. Antes que a tristeza e a saudade. Os clones junto, Marcelão Turismo e o João Tubarão. Outra vez é madrugada, eu não consigo te esquecer. Eu queria que Brito da vida, ele dá valor no Pop Saudade 3D. Sem querer te machuquei, magoei teu coração. Dani Cabral, ela gosta do Pop Saudade 3D. O impulso da minha paixão. Maurícia Marito Bense já. Pra te dizer o quanto dói a solidão. Pra te mostrar que não valeu. Gina Saudade, alô sério. Duvidar do teu. Daqui a pouco aquela sequência. Teu pensamento foi pura ilusão. Os amigos da terra firme mesmo, olha. Olha só o que estou. Foi só sofrimento. Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração, volta amor. Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração, volta amor. Se você perdeu o seu grande amor, senhora. O sol já falhou e eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber, muito menos entender por que razão foi embora e me deixou. Oh, meu amor! Meu amor! Nossa vermelha, Iris. Tá só sentadinha no canto, olha. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Meu amor! Volte, por favor. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo. Olha a equipe da Max daqui com a gente também. Forte abraço. Curtindo o Pop! Volte, por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Meu amor. Volte, por favor. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo. Acordando! Existe vida, pois o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor. Bora, Lucélia, bora, Gíria, Solvete. Embora seja tão comum. Olha, Dati Pop, meu irmão. Estar sempre em qualquer um, o amor te quer. Assim como

Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar. Minha amiga Silvana, um abraço Silvana pra você. Palavras que toquem seu coração. Te procuro. Te procuro sem saber. Pop Saudade. Grita Dog! A originalidade da sua recordação. Pop Saudade. Traduzindo, Pop Saudade é a sua recordação original.